Não há necessidade da pessoa me colocar em um pedestal como se eu fosse um orixá. Eu erro e eu não nego. E eu não faço questão de ser tratada como uma rainha. Eu não preciso disso. Eu prefiro pessoas que me tratam como iguais, da maneira que você está me tratando, cigano. E eu queria deixar isso claro para todos os médiums que pensam que as entidades, elas são Deus. Elas não são Deus. Elas são mensageiros de Deus. Entende? E mesmo eu, com toda a luz que eu tenho, porque eu tenho luz, eu em momento nenhum pedi que alguém se abaixasse para me dar o meu cigarro assim. Entende? Eu não preciso disso. Eu sou como você. Eu nunca pedi que me chamassem de senhora. Pode me chamar de você. Da mesma maneira que eu falo de você. Médiums, vocês não precisam disso. A entidade de vocês não é a melhor do mundo. E não digo que as entidades da sua mãe de santo são as melhores do mundo. E não digo que as entidades do meu cavalo, inclusive eu, são as melhores do mundo. Porque não existe melhor. Se fosse para ser melhor, então por que eu ajudaria vocês? Se fosse uma disputa. A beleza sempre está dentro de vocês. Se vocês fossem esconder a beleza em algum lugar, onde vocês esconderiam? Eu esconderia num lugar onde só houve caos. Porque ninguém pensa em encontrar um diamante no meio da guerra. Então meu tesouro estaria guardado para sempre, até que alguém com coração puro iria entender que mesmo em meio ao caos, se cria as coisas bonitas da vida. Que mesmo nas pessoas com os rostos mais feios, as mulheres com as roupas rasgadas, farrapos, elas têm algo a oferecer. Boa noite a todos. Boa ciganos noite. E ciganas. Boa noite, cigano. Boa noite. Boa noite, cigano. Seja bem-vindo à nossa casa. Sim. Posso? Por favor, eu ia pedir agora se sentar. Muito obrigado, viu? Ah, qual que é o nome da senhora? Meu nome, cigano, Maria Farrapos da Encruzilhada. Maria Farrapo da Encruzilhada. Por que esse nome? O povo ainda é encruzilhada, cigano. E por que farrapo? Porque eu não tenho medo. Ah! Eu não tenho medo de ser aquilo que ninguém quer ser. Eu exponho aquilo que eu sou. Eu sou farrapo, cigano. Você já andou na rua descalço? Já. Com os pés doendo? Não. Com os pés machucados? De tantas as coisas que você pisou? O que você faz nessa situação? Você para de andar. Você se senta no meio fio e continua sua vida na inércia. Se lamentando de todas as coisas que você poderia ou não ter feito. Começando por colocar um sapato. Eu não. Eu caminho com a minha dor. E eu não esqueço jamais que eu sou farrapos. Que eu errei. Que eu me rasguei inteira em pedaços. Pra chegar neste dia e ser quem eu sou hoje. Fala mais sobre a importância de uma pessoa se rasgar inteira em farrapos. Cigano, como você sabe a importância da água se você não passa a ser? Oh. Você joga água fora. E muitos não têm. Assim são os erros. Você só vai aprender quando você errar. Claro. Porque existem sim, não digo que é impossível. Existem pessoas que não precisam dos erros para que aprendam as coisas. Mas a grande maioria precisa dos erros. Cigano, quando você era criança, Você provavelmente já roubou um doce do seu colega. Olha. Sem ele ver. Ele tinha tantos, qual o problema? É. E... Você sabe se ele podia comprar aquele doce todos os dias? Se ele comprou vários, por até por muito tempo. Porque ele nunca teve. Mas ele tinha tantos. Qual o problema? Não é cigarro. Sim. E um dia você aprendeu que nem todos nós somos aquilo que nós mostramos ser por fora. Eu sou bonita por dentro e por fora, porque eu já nasci assim. Claro. Mas eu sempre trouxe comigo a falta de vergonha. A falta de vergonha de ser quem eu sou. Eu me neguei a ser aquilo que os outros queriam. E isso fez com que alguns me odiassem, alguns se espelhassem em mim. E eu aprendi que alguém que se espelha em você não tem coragem, às vezes, de fazer o mesmo. Não espere isso das pessoas. E aqueles que não gostam de você, às vezes, é o mesmo motivo. Eles querem ter a sua coragem, mas eles não têm coragem de ter a sua coragem, cigano. Olha que contraditória. Para você chegar aqui, cigano, para você ter os gravação que você tem de boa qualidade, você teve que aprender com os erros. Sim. Você teve que gravar ruim para aprender a gravar bom. Você teve que brigar com a sua mãe para aprender que você não tinha razão. Ou que você tinha razão, mas não tinha razão em brigar. De qualquer forma, você não tinha razão. Sim. Claro. Uau. Então a senhora acredita que vale mais amar do que tá certo? Sim. Eu acredito que vale mais amar do que estar certo. Porque, cigano, qual é a satisfação de estar certo? O que você ganha estando certo? Eu sempre estive certa, eu sempre estive errada. Mas eu nunca ganhei nada com isso, entende? Eu sempre fui eu mesma e sempre continuei nesse paradoxo das pessoas de não ganhar nada em troca do que eu faço. E eu não preciso. Claro, claro. Qual que a senhora acredita ser o caminho da autenticidade? Como uma pessoa consegue se tornar autêntica? Uma pessoa autêntica é uma pessoa... Eu tenho que olhar para você e olhar para isso. Eu fico olhando ali para organizar mesmo, ter certeza que está. Ah, porque eu não sei, eu estou indecisa. Isso, pode olhar para mim. O caminho para... É autenticidade. Autenticidade. O que é ser autêntico? Ser autêntico é ser você. Simplesmente. E às vezes as pessoas pensam que por você, às vezes, copiar algumas atitudes de outras pessoas, você não está sendo autêntico. É. Mas foi da sua vontade fazer aquilo. Eu defendo que as pessoas, eles podem se tornar aquilo que elas quiserem, no momento que elas quiserem. Desde que isso não destrua a essência delas. Ah. Porque eu sou eu vestindo vermelho e preto. Sim. Mas eu também seria eu e viria do mesmo jeito se eu estivesse vestido uma calça e uma bata. Ah. Entende? Sim. Isso é autenticidade. Minhas roupas não me definem. Autenticidade é quando você toma responsabilidade pelas coisas que você fala. Eu posso chegar aqui e falar que eu não gosto de você. É. E as pessoas pensam, ah, mas entidades gostam de todo mundo. Cigano, eu morri, eu não sou obrigada a agradar ninguém. Claro. Eu não preciso gostar de todo mundo. Sim. Eu preciso gostar de quem eu gosto. Pronto. E eu não gostar de você não quer dizer que eu não vá te ajudar. Olha que lição, hein? Ah, entende? As pessoas isso podem é não gostar das outras. É, isso é ser autêntico, né? Posso não gostar, mas se o meu princípio ajudar, eu ajudo também. Sim, cigarro. porque às vezes, cigano, eu posso não gostar de você por uma opinião sua, que eu não concordei. Ou eu posso não gostar de você por uma coisa que você me falou. Claro. Mas isso não quer dizer que eu vou te negar uma ajuda, entende? Eu acho que ninguém tem que passar por isso, entende? Sim. E mesmo as pessoas que gostam negam ajuda. É. Muitas pessoas dizem gostar, e quando precisam de ajuda de alguém, as pessoas que supostamente gostam não fazem nada. Ai. A minha opinião sobre você não define que eu vou fazer coisas que vão atrapalhar a minha missão aqui. E eu não digo só em uma questão de eu estou em uma missão, por isso não vou te fazer mal. Mas eu ainda não gosto de você, não é isso. É uma simples questão de o que eu vou ganhar te fazendo algum mal. O que eu vou ganhar te fazendo mal, realmente. Exatamente. Cigano, eu estou aqui, eu estou fumando o meu cigarro. Eu ganhei dessa ciganinha aqui, mas eu não pedi. Ah. Ela quis dar porque é dela. Ela quis, ela deu. Mas eu não esperei isso dela. Assim como eu não espero que você me traga uma imagem desse tamanho, minha, eu não preciso disso, cigano. Ah. Eu não preciso. Isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, seres andantes de carne, porque eu também ando, mas eu sou sem carne. Por que vocês colocam as entidades em um pedestal? Tá vendo que todos os terreiros têm imagens em um lugar bem alto? Tem alguma imagem minha em algum? Isso se deve a uma razão, não é? Não há necessidade da pessoa me colocar em um pedestal como se eu fosse um orixá. Eu erro e eu não nego. E eu não faço questão de ser tratada como uma rainha. Eu não preciso disso. Eu prefiro pessoas que me tratam como iguais, da maneira que você está me tratando, cigano. E eu queria deixar isso claro para todos os médiums que pensam que as entidades, elas são Deus. Elas não são Deus. Elas são mensageiros de Deus. Entende? E mesmo eu, com toda a luz que eu tenho, porque eu tenho luz, eu em momento nenhum pedi que alguém se abaixasse para me dar o meu cigarro, assim. Ah, entende? Eu não preciso disso. Eu sou como você. Eu nunca pedi que me chamassem de senhora. Pode me chamar de você. Da mesma maneira que eu falo de você. Médiums, vocês não precisam disso. A entidade de vocês não é a melhor do mundo. E não digo que as entidades da sua mãe de santo são as melhores do mundo. E não digo que as entidades do meu cavalo, inclusive eu, são as melhores do mundo. Porque não existe melhor. Se fosse para ser melhor, então por que eu ajudaria vocês? Se fosse uma disputa. Vocês têm uma mania de subestimar vocês mesmos. Uma mania de querer ser menos. Por que vocês fazem isso? Vocês querem ser menos do que eu, só porque eu morri? Vocês querem ser menos do que as pessoas que aparecem nos comerciais? Que existe o comércio para, como fala, fazer um marketing, uma propaganda de um produto. Souberam que eu estou aqui, cigano. Já estão jogando flores pra cima. Pois não. Entende? Então vocês são menos do que eu e menos que essa pessoa. O que impede vocês de ter um sonho? Vocês têm. Mas sabe por que nenhum de vocês tem o que é necessário para conquistar os sonhos de vocês? Os sonhos egoístas e mesquinhos de vocês. Porque vocês são menos, de fato. Vocês são menos do que vocês poderiam ser se vocês parassem de colocar as pessoas e coisas em pedestais. Porque, cigano, não importa se você tem uma carroça melhor que a minha. Isso não te faz ser mais do que eu. Porque eu, a pé, faço mais coisa do que você faz com a sua carroça. Fala. Eu tenho mais amores. Eu tenho mais vidas. Eu tenho tudo o que eu preciso. E eu não preciso da sua carroça. Eu não preciso das roupas de vocês. Eu venho do jeito que eu quiser. Do jeito que eu estiver. Se alguém precisar da minha ajuda. Eu alcanço meus sonhos me movimentando, não sentando na minha cadeira, olhando para os meus consulentes e falando: a vida é difícil. Estou procurando trabalho, nunca aparece. Mas eu vou ficar aqui sentada, porque, quem sabe um dia, né, se for da vontade de Deus, vai bater aqui na minha porta. É por isso que vocês não conseguem nada. Porque vocês vêm num terreiro de Umbanda para pedir ajuda, mas vocês não querem ser ajudados. Vocês nunca quiseram. Vocês sempre vêm com a mesma conversa de: eu falei com aquela entidade, a entidade não leu a minha mente. Não vou ler. Não sou obrigada a ler. E se eu li, eu não vou responder. Porque você vai no lugar porque você acredita em alguma coisa. Ou porque você quer ver se acredita. E eu não estou aqui para ser testada por vocês andantes. Eu sou testada por Oxalá todos os dias na minha vida. Para ver se eu sou digna de compartilhar essa missão tão grande que ele planeja para cada um de nós. Porque vocês vêm testar os outros e não se preocupam com os próprios testes de vocês. Porque vocês só olham para cima, como se o sonho de vocês fosse tão grande, que vocês não sabem nem onde termina. Vocês não sabem como dar o primeiro passo. E quando dão, não sabem como dar o próximo. É como se vocês estivessem o tempo todo alienados. Vocês sabem fazer o que vocês fazem de melhor, mas vocês não sabem o que acontece do meio para o final desse processo. E vocês se perdem. E quando vocês se perdem, eu costumo dizer, de acordo com os meus estudos, que sim, eu sou mulher e eu me permiti estudar. Eu não me importo com o que vocês falam. Eu vou estudar sempre e sempre. E de acordo com os meus estudos, eu vi que existem 3 estágios da inércia. Talvez vocês nunca ouviram falar sobre isso. O primeiro estágio da inércia é quando você vê que você precisa se mover. Mas o que você faz? Você simplesmente fala. Você fala: ciganinha, eu preciso chegar até ali. Então você vai para o outro: ciganinha, eu preciso chegar até ali. E você espalha essa mensagem por todo mundo que você conhece. Mas você fez o quê? Absolutamente nada. Você quer que os outros façam por você. Segunda parte da inércia. Você ainda tem alguma coisa. Já está acabando. Mas você pensa: uma hora vai chegar, não tem problema. Eu tenho um resto de moedas, eu posso me manter até um certo tempo, não tem problema. Uma hora vai aparecer. E você simplesmente senta na sua cadeira e permanece. O terceiro estágio da inércia é quando você não tem mais nada e você é obrigado a se mexer. Que é o primeiro estágio da movimentação. Que só acontece porque vocês são obrigados a fazer isso. Não porque vocês querem. Então, se para vocês, se eu preciso obrigar vocês a fazerem as coisas pelo bem de vocês, eu vou. Mas me dói muito, como entidade, vocês virem na minha casa, tomarem o tempo que outras pessoas precisam para vir pedir ajuda, quando vocês não vão fazer absolutamente nada sobre isso. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas você sabe se o seu irmão tem? Se ele não precisa, às vezes, só de um abraço e você tomou o tempo dele para se lamentar sobre a vida e não fazer absolutamente nada. Entidades não estão aqui para brincadeira. Eu hoje vim fazer esse relato porque me chateia. Me chateia que a missão de médiuns maravilhosos que estão aqui para salvar vidas está sendo desperdiçado com pessoas que não querem ser salvas. Não de verdade. Eu não sou um brinquedo. Eu não sou de ninguém. Eu sou portadora da voz de Oxalá. E nem sempre sei se estou realmente passando o que ele quer que eu passe. Então, quem são vocês para abrir a boca de vocês, da maneira que vocês abrem, e dizer que estão corretos, quando nem eu sei se estou correta nas minhas afirmações, às vezes? Eu dou o meu melhor. E eu vou passar a cobrar isso de vocês a partir do momento em que vocês passarem na minha frente. E eu espero ter esse direito. Eu espero muito. Eu espero que vocês entendam que a Umbanda, ela está aqui há 100 anos por algum motivo. Que não é brincadeira. O dia falhar, ciganinho, já reclamei tudo o que eu queria. Claro que sim. Quando a senhora fala de uma indignação, mostra que a senhora ainda carrega muito da sua humanidade. É assim com as pombogiras? Perdão. Cigano, eu não vou dizer que eu não tenho sentimentos. Mesmo depois de multa, eu já sorri. Eu já chorei. Às vezes de emoção, às vezes de tristeza. Eu já me perdi no meio do caminho, porque eu achava que eu sabia o que Oxalá queria de mim. Eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria de mim. Entende, cigano? As pombagiras, elas têm uma maneira própria, uma maneira delas, entende? Cada uma é diferente, mesmo todas sendo Maria Farral. Cada linha tem uma semelhança, de fato. As Marias Farral, pois, são mulheres que não têm vergonha de mostrar quem elas realmente são. Como eu, que reclamei de várias pessoas, e vai o mundo inteiro ver o que eu estou reclamando. Sim. E eu sou, sim, responsável pelo o que eu falo. Uhum. E se alguém vier me perguntar, eu vou admitir. Mas existem outras pombagiras que elas não vão tomar a mesma atitude que eu, que elas não se magoam por coisas que eu me magoo. Porque cada um é um. Por que vocês não param, ciganos, de fazer com que todas as entidades sejam a mesma coisa? Aprendemos, sim, o mesmo, às vezes. Às vezes com o mesmo professor. Mas isso não quer dizer que eu vá ensinar para vocês, cigano, uma coisa. Como eu estou passando essa mensagem aqui, eu vou alcançar muitas pessoas. É. Mas todas elas vão entender o que eu quero dizer. Sim. Elas vão reagir diferente. Assim como as pombagiras reagem diferente a cada coisa que elas escutam, de seus consulentes, de seus companheiros. Entende? Sim. As pombagiras, elas são mulheres como qualquer outras. Só são mulheres que usam tudo o que estiver ao seu favor para alcançar o objetivo delas. Se para isso eu preciso sorrir e me fazer de boba, eu vou sorrir e me fazer de boba. Porque um dia isso vai me levar até onde eu quero chegar. Essa é a determinação de uma pombagira. Essa é a determinação que eu gostaria que vocês tivessem. Claro. Aonde que um espírito de luz, como as pombogiras, e no seu caso específico, querem chegar? Aonde a senhora quer chegar? Com todo esse trabalho, essa dedicação? Cigano, eu vou te dizer uma coisa que vai te deixar muito desapontado. Você quer ouvir? Claro, claro que sim. Cigano, você já brincou daquele brinquedo que tem hoje em dia, que você tem uma mesa e você vai comprando as casas? Banco imobiliário. Sim, mas já. Você nunca sabe quando termina esse jogo. É. E onde você vai terminar? Sim. Pois a vida é exatamente isso. Você renasce e esquece tudo, para não saber o que acontece quando morre. E quando você morre, você não sabe aonde Deus quer te colocar. Mas você sabe que você precisa chegar lá. Uhum. Não porque Deus mandou. Porque você quer. Porque você aceitou uma missão. Então, onde as pombagiras querem chegar? Não sabemos. Só estamos indo. Só estamos sendo carregados pelo vento, atrás de um bem maior. Então, se amanhã a minha missão for terminar com as guerras, por exemplo, eu vou dar o meu melhor, mas eu sei que depois disso ainda vai ter algo mais. Entende? Porque o bem e o mal, eles precisam existir para que haja uma escolha para vocês. Imagina que chato, cigano. Você tem que viver nas regras de Deus o tempo todo. Entende? Eu nem sempre fui boa. Eu escolhi ser boa. Porque eu quis. Imagina se eu fosse forçada a ter uma opinião só. Imagina que desgostoso. Então, esse é o nosso objetivo. Chegar aonde o vento levar. Carregando a mensagem de Oxalá e mantendo o equilíbrio nesse mundo. Fazendo com que as pessoas aprendam com aquilo que elas realmente precisam aprender. Uma pomba gira jamais vai te deixar passar por algo que você não mereça. Ou que você não seja digno de aprender nesse momento. Como é que é para a senhora trabalhar uma médium que a gente classificaria como de menor, no caso dela ela é adolescente, e ainda conseguir passar tudo, muito do que a senhora é, como se fosse um adulto? Cigano, você é um médium e um bem experiente, até. Você sabe quando alguém está ou não realmente incorporado. Não é? Só que você não fala. Da mesma forma que eu não falo o que vocês estão pensando. Mas eu sei. Então você sabe exatamente quem está aqui e o que está fazendo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Que meu cavalo, ele desde criança, ele sempre foi muito rebelde. Ele lembra alguém? Lembra eu. Porque eu vou admitir que eu fui a influência mais forte no meu cavalo desde sua infância. Ah. Porque eu não aceitava que ela não fosse aceita. Só porque ela via as coisas de um ângulo diferente. Sim, uma criança, ela não vai poder fumar, ela não vai poder cuidar da vida das pessoas. Por quê? Fumar, eu concordo. Mas por que uma criança te dizer uma coisa, você não presta atenção? É. E os espíritos de criança que temos na Umbanda? Por que vocês escutam eles e não escutam seus filhos? Sim. Só porque morreu ficou mais importante? Entende agora a história do pedestal? Sim. Porque morreu é mais inteligente que seu filho. Claro. Que está na sua casa todos os dias e sabe tudo o que você passa. E aí vai para a adolescência. É um pouco melhor que a infância. Mas já não enxerga muita coisa. A vida, como o Mulambo disse, É tão simples. É tão simples que uma criança consegue resolver seus problemas, mas você não escuta ela. É quando ela começa a crescer, vocês começam com aquela história de a vida não é fácil, a vida é dura. Isso é a realidade. Tá vendo que você não passou nos seus estudos? Isso é a realidade. Por que a realidade tem que ser ruim? Porque a realidade... Tem que ser ruim, cigano. Por que tem que ser ruim? Sim. Porque a realidade é só aquilo que acontece de ruim. O que é bom é sonho. Por que vocês fazem isso? Vocês se torturam, cigano, todos os dias. Então, a criança, ela cresce de uma maneira que ela acha que sonhar é ruim por conta de vocês. Então, o problema não é a criança. Não é a criança que não sabe das coisas. São vocês, adultos. E eu defendo meu cavalo firmemente. Porque ela pode não saber palavras bonitas, falar formalmente. Quem precisa disso? Quando se é verdadeiro e sabe o que realmente é necessário para enxergar a vida com outros olhos. Todos os dias eu falo que ela se recuse a ver o mundo da maneira que vocês veem. Não vocês, cigano, mas falando com os adultos. Da mesma maneira que vocês generalizam pomba gira, eu vou generalizar vocês. Isso mesmo. Eu não quero que ela veja o mundo da maneira que vocês veem. Então, é maravilhoso, cigano, respondendo sua pergunta. É maravilhoso trabalhar com uma pessoa tão jovem. E admito que essa foi a mais jovem que eu já trabalhei. E eu tenho muito orgulho, porque ela ainda não quebrou. Eu não dei tempo dela quebrar, dos sonhos dela quebrar com a imagem do mundo que vocês plantam. Então, hoje ela pode ajudar pessoas que vocês não podem, com essa imagem de vocês. Oh. Entendam que cada idade é importante e saibam escutar todas elas, da mesma forma que querem ser escutados. Entenda que cada idade é importante e saibam escutar todas elas? Sim, isso é muito importante. Sim. Quando... as pessoas sofrem por amor e encontram na pombogira a resposta. Comigo eles não encontram. Por que, dona Farrapa? Porque, cigano, não se sofre por amor. Essa é a grande questão da vida. Se for amor, você não sofre. Por que, cigano? Por que você diz isso? É bem simples, cigano. É tão simples que você vai se assustar. O amor é algo que é para você se sentir bem, não é? Então, cigano, se você se sente mal, é o quê? Mas é o quê? Vocês têm tantos sentimentos que vocês não conseguem nomear. Você já percebeu isso? Ah, mas o que você está sentindo? Eu estou sentindo aquele negócio que sente. Sabe, já sentiu? Que sente assim? Vocês não sabem explicar. Se vocês não sabem explicar o que vocês estão sentindo, como vocês sabem que é amor? Vocês são os próprios problemas de vocês, entende? A vida, às vezes, não precisa dar problemas para vocês, porque vocês criam seus problemas. Como, por exemplo, ah, eu amo ele, mas ele não me ama. Então, eu estou triste. Mas por que o fato de você amar ele, ciganinha, significa que ele precisa te amar de volta? Por que o fato de você possuir um cigarro significa que alguém tem que acender para você? Entende onde eu quero chegar, Simão? Sim. Não se sofre por amor. Porque o problema é você, não é o seu amor. É você que espera mais do que ele pode dar. Em algum momento, o seu amor te disse, eu vou estar aqui para sempre, para você. Em algum momento, ele disse que te ama quando ele não te ama. E se ele disse, também foi culpa dele? Foi. Mas o que você vai fazer quanto a isso? Você vai bater nele? Vai adiantar o quê? Ele vai continuar não te amando. Você não pode obrigar alguém a te amar. E essa falta de compreensão sobre o assunto, sobre vocês... Pronto, comece aí, cigano. Quanto tempo do seu dia você tem? Realmente bem pouco. Não, cigano. Vocês têm 24 horas, vocês dormem umas 8 horas porque vocês querem. É, realmente. Tem gente que não dorme 8 horas. É. Eu não durmo nenhuma hora. É. Vocês param pra pensar no que vocês estão se sentindo? Hoje eu acordei, dei 5 minutos pra pensar em como eu estava me sentindo quando eu acordei. E eu fui dormir pensando em como eu me senti durante o dia até o momento de eu dormir. Isso faz você conhecer você mesmo. Mesmo que não exista um nome pra sua emoção, você cria um. Entende? Mas vocês estão tão alienados. Lembra que eu falei, cigano, que vocês são alienados? Vocês passam o dia tentando ser igual aos outros. Então, se os outros sentem... Eu aprendi uma palavra nova, ciganos e ciganas. É aquela palavra que vocês não param de falar, é ranço. Então, se ele sente ranço, isso nem existe. Mas eu também estou sentindo agora. Entende? Sim. Essa é a necessidade de vocês de ter as mesmas coisas que os outros têm. Sendo que vocês não sentem elas e não sabem o que vocês estão sentindo, porque vocês passam o dia vivendo a vida dos outros. Não é verdade, cigano? Sim. Vocês passam o dia vivendo a vida dos outros e vocês não sabem nem quem vocês são. E nem as pessoas que te cercam, cigano. Vocês falam tanto de amor, amor, amor, amor. Cigano, qual é a cor preferida da sua mãe? Minha mãe gosta de rosa. Será que todo mundo que está vendo aí vai saber responder? Ah, é. Cigano, qual é a cor favorita da sua mãe? Não sei. Tá vendo? Não sei. Vermelho. Branco. Logo todas você é mulambo. Todas as cores. Entende onde eu quero chegar? Ah. São coisas pequenas que é amor. O que é o amor? O amor, eu sei que você já ia me perguntar isso. É, isso mesmo. O que é o amor, dona Farrapo? É você ir fazer um piquenique num gramado onde não existe gramado. Ah. Você senta na sala da sua casa e fala, mãe, finge que são gramados, já que não temos condições. E vamos ir do mesmo jeito. É. Amor é quando você não tem pra você fazer algo como ir num concerto de música. Você tem pra tu, não tem pros outros. Mas você vê alguém que nunca foi, igual tu, e você prioriza ela. As pessoas perguntam por quê? Por que ama? Não necessariamente você precisa de tempo para amar uma pessoa. Eu, para amar uma pessoa, eu preciso de minutos. Porque esses minutos são os mais longos da vida. Entende? Você não vai amar para sempre. Você vai ter minutos. Isso que faz o amor ser tão divertido. Porque você nunca sabe onde ele termina e onde ele começa. Uhum. Onde começa o seu egoísmo e apenas a vontade de estar com a pessoa. O amor é você sair, sentar no meio da chuva e rir, sem se preocupar se você vai ficar doente. Isso é amor. É pisar descalço na areia do mar, sabendo que pode ter um vidro ali. Mas você gosta tanto do mar que você não quer saber. Você vai lá. O amor não é sempre uma pessoa, não é sempre um objeto. Às vezes o amor é um dia. Você acorda e pensa, eu amo esse dia. Mas você não impede o dia de passar. Ele sempre vai estar aqui. Mas você nunca vai poder voltar. E você nunca vai deixar de amar esse dia. Só porque você não pode viver ele para sempre. Isso é amor, cigarro. Viu que complexo e que bonito? É. Realmente. Às vezes as pessoas ficam preocupadas que se traírem, depois da morte, poderão ir para o inferno. Que mensagem a senhora dá às pessoas que traem? Elas devem temer? Elas devem ter vergonha. Elas devem ter muitas coisas, cigana. Começando por vergonha. Porque, cigano, a avó dizer uma coisa. Vocês são muito enganados. Se me permite dizer. Vocês vivem para morrer. E eu acho isso muito engraçado. Não é, ciganinha? Você já pensou nisso? Você nunca pensou nisso, que eu sei. Porque você não pensa nas coisas mais. Vocês vivem para morrer. Por que Maria Farrapos fala isso? Porque vocês nascem. E quando você tem uns 5 anos, que você já começa a ter uma consciência, sua mãe vem e te explica o que é o céu e o inferno. Olha que legal. E desde então, ela te proíbe de fazer as coisas porque não quer que você vá para o inferno. E desde quando você consegue sua própria liberdade, você continua isso porque você não quer ir para o inferno. Você vive para morrer, cigano. Você vive para morrer porque você não está vivendo. Você só está não indo para o inferno. E você nem sabe se vai funcionar. Sim. Cigano, eu não quero ofender de maneira nenhuma. Nenhuma religião. Porque todas realmente, assim como os outros disseram, pregam a mesma coisa em essência. Vocês que entendem errado as palavras de todos os messias. Uhum. Porque vocês são todos, mas eu não posso mudar isso. Mas, cigano, eu fumar um cigarro, qual o problema? Isso vai me levar para o inferno? O inferno é a terra, cigano. O inferno é vocês todos os dias vivendo para falar mal do outro. Todos os dias acordando, pensando no ódio que você tem contra o seu irmão, contra o seu próximo. Aí chega de noite, você vai para o seu terreiro e fala que você é uma pessoa maravilhosa, mas você acordou pensando que o seu vizinho, é que eu não sei as palavras feias que vocês falam hoje, mas o seu vizinho, pensando uma palavra feia, porque estava com o som muito alto. E você acordou gritando. Você acordou odiando o mundo. Você acordou fazendo tantas coisas que você não precisava fazer. E eu volto à história da infantilidade, cigano. Você pensa que uma criança ia fazer isso? Não, ela ia continuar dormindo. Quem tá certo? Você ou a criança? Você tá sendo mais infantil que ela. Não é, cigano? Eu acho muito engraçado vocês. Mas eu aprendo com vocês, com as coisas engraçadas que vocês têm, sabe? Com, por exemplo, o jeito que vocês ficam sem graça, com coisas muito... coisas que não precisam ficar sem graça, como um parabéns, às vezes, um filho de santo faz aniversário e vocês cantam uma música para parabenizar. E a pessoa fica com vergonha de ser parabenizada. Vocês deveriam ter vergonha de quando vocês chegam, olham o irmão passando, o irmão namora uma irmã, e você olha para o que ela está vestindo, justificando que as roupas dela são curtas. Isso merece vergonha. Porque eu já falei, e eu repito, eu venho do jeito que eu quiser, e vou continuar sendo a mesma. Vestida de mulher, de homem, de criança, com roupas curtas ou longas. Que direito vocês têm de falar de mim? Não. se nem Jesus fala de mim, de ninguém. Então, eu acho que pessoas que vivem para morrer deveriam ter vergonha e realizar na cabeça delas que para morrer basta estar vivo, cigano. Claro. Para morrer basta estar vivo. E que de qualquer jeito, na teoria delas, elas iriam para o inferno, cigano. Porque elas nunca leram de verdade o livro sagrado delas. Elas fingem que lêem. Elas gravam as palavras e fingem que compreendem. Eu sou uma pessoa que eu sou contra a falta de compreensão. Eu escrevo um poema agora. Depois você vai querer dizer o que eu disse com o meu poema? Depois você vai querer dizer o que Deus disse? Não. O que Deus disse foi o que Deus disse. O que você entende é totalmente seu. E o que você realiza não quer dizer que você pode obrigar os outros a realizar. Entende? Sim. Só abrindo parênteses, o nome da senhora é... Maria Farrapos da Encruzilhada. Então, Farrapo é no plural. Farrapos. No plural, no singular, tanto faz. Você sabendo quem eu sou, já está ótimo. Pedi à senhora qual que é o propósito da encarnação e o que acontece depois da morte. Você sempre pergunta isso para todos, não é, cigano? Tá muito. Isso é muita curiosidade sua ou das pessoas que não acreditam em um só e quer perguntar para todo mundo? É que quanto mais pessoas responderem, mais as pessoas conseguem, em primeiro lugar, ter mais pontos de referência com qual estudar e também tirar a ideia da cabeça que a resposta se encontra apenas com uma pergunta. Cigano, o propósito da vida pode ser sim o conhecimento. Mas eu defendo que o propósito da vida é você quem faz. Porque Oxalá pode dizer o que ele quiser para tu. Aí ele pode dizer que o propósito da sua vida é fazer o que você faz hoje, que é passar o conhecimento através do audiovisual. Mas você pode um dia acordar e falar que vai vender arte na praia. Vender o quê? Arte, cigarro. Arte, claro. É, claro. Que faz assim, ó, miçangas. Sim. Você vai vender isso na praia. Então, qual foi o seu propósito de vida? Foi vender coisa na praia ou foi fazer o que Deus escolheu? É. Entende? Por mais que ele escolha um propósito para sua vida, no fim você faz o que você quiser. Então eu acho que sim, o propósito da vida é você que escolhe. E sobre o que acontece depois da morte, eu digo para todos vocês, filhos e filhas que estão escutando, quando vocês morrerem, eu vou pessoalmente contar. Fala, Maria Farrapo! Eu acho divertido essas perguntas que vocês fazem. É. Vocês só estão vivendo para morrer. Vocês querem tanto saber o que acontece depois. Por que é que vocês não vivem agora? Uhum. Não é esse, cara? Intensamente ali, né? Cada dia. Ana Maria Farrapo, existe livre-arbítrio? Se não existisse, não ia ter o seu próprio propósito da vida, né, cigano? Acabei de falar, cigano. Não é? Cigano, eu escolhi estar aqui. Eu não poderia ser forçada a estar aqui. É claro que mesmo que eu queira, o meu cavalo pode não querer. E existe o livre-arbítrio dele também. Se ela não quer o rosto dela mundialmente, para sempre, é direito dela. Sim. E se eu quiser falar ou não falar, mesmo que ela queira que eu fale, é direito meu. Sim. Então sim, cigano, existe o livre-arbítrio. Vocês que gostam de justificar as suas ações usando a grande palavra destino. Eu fiz esse erro, sim. Eu traí você com ela. Mas foi porque Deus quis, estava no meu destino. Senão eu não iria aprender que eu te amo tanto. Olha que errado, cigano. Vocês só querem justificar seus erros. Isso pra mim é nada. Existe sim, cigano. Quando se diz Deus é bom, infinitamente justo e misericordioso, e acredita-se que existe o mal na Terra e que Deus não é mal, como explicar a razão do mal? Da maldade? Senhora, você já brincou de boneca? Eu acho que não, porque você é menino, mas eu não sou o tipo de pessoa que vai julgar se você já brincou de boneca. Claro. Pode falar a verdade, cigarro. Sim, não, não brinquei. Com urso de pelúcia, não. Então, ele falava alguma coisa? Você falava por ele? É. Ele se mexia sozinho? Não. Ele não se mexia sozinho? Que surpresa! Esse não. O Jorge mexe, cigano. Ah. O Jorge mexe. É. Eu acho engraçado. Não, não sei. Era um urso. Então, imagine que você é Deus e o urso é a pessoa. Que graça você teria se você controlasse essa pessoa? Ah lá. Se vocês gostam tanto da televisão, por que vocês veem as pessoas e você não pode controlar elas? Você odeia quando elas tomam uma decisão que você não quer. No entanto, você continua gostando e assistindo. É a mesma coisa. Se ele ficasse brincando com a gente de boneco para sempre, igual vocês pensam que ele faz com essa história de destino, quão chato não seria controlar 10 bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Uma hora você cansa de brincar de boneca, deixa seus bonecos jogados e sua mãe vai brigar para você arrumar, mas você nunca vai fazer isso. É. Imagine que com Deus é a mesma coisa. Claro. Se alguém chegasse à senhora e perguntasse quanto a senhora cobra para me ajudar aí com uma amarração? Eu cobro o preço da corda. Aí eu pego a corda e te amarro na cadeira. Corda. Vai ficar muito bonito esse garoto. Até pensei pra alguém tirar fotos e fazer propaganda do meu serviço. Cigano, se você quer que alguém goste de você, você tem atitude. E pare de ser essa pessoa, não sei, controladora, talvez, que você é. Porque vocês são estranhos. É. Vocês são muito estranhos. Vocês gostam de coelhos? Vocês gostam? Sim. Eu acho bonito, mas eu não gosto muito. Então, quando vocês gostam de um coelho, qual a primeira sensação que vocês têm? Nossa, que bonito! Vou levar para casa. E quando vocês levam para casa, qual é a segunda sensação que vocês têm? Nossa, que legal! Levei para casa. Agora eu vou botar numa gaiola. É, realmente. Esse é o amor de hoje em dia. Vocês se tratam como tratam os animais. Ixi. E eu não concordo nem tratar os animais assim quem dera as pessoas. Eu não vou colaborar com isso, senhora. Eu não preciso disso para minha evolução. Então eu simplesmente vou enrolar a pessoa e um dia talvez ela volte com uma cabeça diferente. Ou talvez ela nunca mais volte. E saia espalhando um monte de besteira de Maria Farrapos, igual fazem muitas pessoas. Que eu nego a fazer o trabalho. Mas quem sou eu pra julgar? Quais são os maiores mitos que se tem a respeito de Pombogi? Eu estava esperando você perguntar, cigano. Essa é, de longe, a pergunta mais esperada. Pombogira não traz amor. Não traz. Traz amor? Traz de família, amor a você mesmo. Se você se sente um lixo, a gente faz você se sentir pior para depois você se sentir muito melhor. É isso que a gente faz. Mas a gente não vai amarrar uma pessoa numa cadeira, igual eu falei antes, levar para a porta da sua casa e falar: toma o amor que você pediu, cigana. Não. Pombagira não traz amor. Quem tem que regar o amor, plantar o amor, é você. Você não pode obrigar ninguém a te amar. Por que que vocês acham que eu posso obrigar alguém a amar vocês também? Se nem vocês conseguem fazer alguém amar vocês da maneira correta. Eu não entendo isso de vocês. Se pomba gira, não traz amor. A segunda coisa é, não vamos tomar decisões por vocês. Não vou, cigarro. Ah, mas ele me traiu. Só que eu gosto muito dele e não quero largar ele. Mas se você disser que eu tenho que largar, eu largo na hora, não é isso? mas eu gosto muito dele. Entende o que eu quero dizer? É. As pessoas querem que eu tome a decisão por elas, porque elas têm medo de ficar com o coração machucado. Não sou eu que tenho que machucar o coração de vocês, ciganinhas. É. Não sou eu. A escolha tem que caber a vocês e somente vocês. Eu não tenho direito nenhum sobre isso. Sim. Eu posso te dar conselhos, mas não vou tomar a decisão por vocês. Não peçam isso pra mim. Eu tenho que tomar minhas próprias decisões. Em todas as vidas que eu tive, eu tomei minhas decisões. Eu não tive entidade pra me dizer o que fazer. Então vocês também não devem ter. Porque quem vai estar vivendo a vida de vocês sou eu, não é vocês. Além de viver pra morrer, ainda quer que a Pombagira viva a sua vida, cigana. Depois se arrepende e vem me culpar. Não é, ciganinha? O que mais? Pombagira não é prostituta. Eu escuto isso muitas vezes ao dia. Porque toda vez que falam meu nome, eu vou olhar o que é, né, cigana? Se tá falando mal, se tá falando bem. E eu escuto, porque eu vi no meu computador que Maria Farrapos era uma prostituta muito chique. Todas elas são? Não. E eu não julgo quem foram. Eu acho que cada um fez o que precisou fazer para sobreviver. E foi muito melhor do que vocês que ficam pedindo para mim viver a vida de vocês. Porque pelo menos elas tiveram coragem de fazer aquilo. Não porque gostavam, mas porque precisavam. Não são todas as pombagiras que foram. Admito que algumas podem ter sido. Assim como qualquer outro espírito pode ter sido. Assim como você pode ter sido em vida passada, então cuidado. Porque e se eu resolvesse te julgar da maneira que vocês julgam a gente? Realmente. A senhora, na última encarnação, viveu num país outro que o Brasil? Eu nunca vivi nesse país, cigano. Mas não vou citar o país. Não agora. A sua fala tem referência a isso, né? A ser de outro país. Sim, claro. Principalmente. Pronto. Eu vivi muitas coisas e tive que fazer o que foi necessário para mim continuar a minha vida. Não fui prostituta, mas eu realizava trocas. Eu era uma bruxa, assim como os umbandistas hoje. O mesmo banho de erva que vocês tomam para se defender era o que eu passava para as pessoas quando elas tinham problemas com espíritos nas casas delas. Porque eu não tinha dinheiro. E eu tinha o conhecimento para curar as pessoas, para fazer as coisas que eu podia fazer com a ajuda da espiritualidade. Então eles me davam em troca, não dinheiro, porque eu nunca precisei. Mas se você é uma costureira, me dá um vestido, pode ser simples. Se você tem uma pousada, me dê uma estadia por uma noite, não peço nem comida. Essa é a vida. Todos me amam, mas sempre tem alguém que não vai gostar de você e vai te queimar na fogueira. Não é, cigano? É, sim, senhora. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Foi exatamente essa, cigano. Você não pôde agradar a todos. Entende? Vocês se preocupam demais querendo viver pelas pessoas porque vocês acham que assim você vai agradar todas elas. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Pedi no computador qual vestido era mais bonito para usar. Mas ela queria usar um que nem estava nas opções. Entende? Vocês vivem pelas pessoas querendo agradar todo mundo. E todo mundo vai dizer, eu ajudei a escolher o vestido dela, ela estava linda. Mas sempre vai ter uma minoria que escolheu outro vestido para você usar e não gostou da sua opção. Certo, entendido. Qual seria para o dia de hoje, então, a vossa mensagem final? Cigana, eu tenho tantas coisas que eu poderia dizer, mas na minha mente, hoje, eu só gostaria de dizer uma coisa, se vocês me permitem dizer. Pois não. A beleza sempre está dentro de vocês. Se vocês fossem esconder a beleza em algum lugar, onde vocês esconderiam? Eu esconderia